7. Recife, 1904-3, Recife agora em 126.85. Caso negativo, 125.45. 9043. Oscar, report on threshold of runway 17, red for takeoff. Salvador, 9434, bom dia. Gol 9434, bom dia, autorizando a linha de decolar da pista no zero, usando 120 graus, 109. Autorizando a linha de decolar da pista no zero, gol 9434. Kilo Mosca, Kilo Takeoff, Volume 7, Wind 1, 20 degrees, with 8 knots. Kilo 9434, decolou 17, controle 1208. 208, bom 9434, bom dia. Controle Salvador, bom dia, gol 9434. Gol 9434, contato Arnaldo da decolagem, base Arbor para nível de voo 360. E a Arbor 360, nível voo 9434. Kilo Mosca, Airborne at 18. Salvador Departure, 120.8. Sentinel 19-100 descent until 2,500 feet. Ultimate setting 1013. Fly heading now, Cerrito 366, cleared GNSC. As you approach, report passing Cerrito 366. Argentina 19-10 proceeding descent 2,500 over 1013. Direct Sierra Victor 366, all stars, NAVA procedure. 9434, vem na Bruxa de Lefa. Direita Lefa, gol 9434. Turma, Oscar, controle. Romeu Oscar, falo que clareza 1. Romeu Oscar, controle. Passou, escuta, prossuba. Tendo como recebe o controle? 5%, como é a sua pula nossa? 2x2 que o Romeu Oscar suba para 1.500 pés. Pouco é, pula nossa. Oceaner 9401, no Chame Centro, Recife, em 128 decimal 35, caso negativo 125 decimal 1. Recife 2835, Oceano 151, Oceaner 9401. Plano, pula, é boa essa? Persiga. Agora vamos a favor a bolsa patrão do meu total. Firme não entendido, que o Romeu Oscar. Agora por favor, a favor está na bolsa de anos, como falou que na prova do meu total. Já do valor de Monte São Paulo e subida 4.500. Boa. Posso, quando possível, seu estimado de pouso em Porto Seguro e seu estimado para ingresso na terminal. Ingresso na terminal Vilhas. Fumatoso 1320. Fumado 1620. Ingresso na terminal. Entendido, então, pouso 0620 e o estimado terminal ele é o 0540. O 0420. Copiado e o pouso 0620. Papatango Eco, Delta Fox, autorizado o táxi. Reporte para ingresso na pista no 7. Nossa, só confirmando. Estimado para terminal 0540 e o estimado de pouso 0620. Sierra Victor 366, Argentina 1910. Argentina 1901, did you complete the approach and you contact the tower, frequency 118.095. Complete approach and contact tower, 118.95, Argentina 1910. Thank you, Solon. Gol 9434, Recife, 1288, caso negativo no 260. 288-260, gol 9434, obrigado, bom dia. Argentina 1910, for established, I'll not proceed. Argentina 1910, continue approach, expect land clearance. Continue approach, expecting landing clearance, Argentina 1910. Entendi que você prossegue para Deus, estimado 0540, agora são 0425. Não foi entendido o pouso. Pouso 0620 copiado e o estimado para ingresso no terminal 0500 e para informação informa que seu rádio está muito ruim para sua transmissão. Clareza 1. Romeu Oscar informa Clarisa 4 no momento. Arizona 1910, ground 29. Now ground 121, decimal 1. Band decimal 1 with Argentina 1901, thank you. Delta Fox, eu tô no 3-0, controlando 2-0, décima 8. 2-0, décima 8, S Delta Fox. Controle, boa noite, Papa Tango, S Delta Fox. Não. Papa Tango, Eco Delta Fox, contato a decolagem, suba via Coral para nível de voo 080. Via Coral 080, S Delta Fox. Boa noite. Bom dia, Bono 173, Bono 0 no Zero. Bono 173, bom dia, linha de cola, 0, vento 130 graus, 89. A linha de cola, 0, Bono 173. 173, da Colombo 35, controle 120, decimal 8. 08, obrigado, Matheus. Chegou 1973, 1707. 1173, contato na decolagem, suba a via da EL para nível de voo 360. Céu, nível 360, gol 1173. Eco Delta Fox, voe na Blue de Coral. Controle, não, Papa Tango, Eco Delta Fox. Siga Eco Delta Fox. Apresente para o ponto de cancelamento e seguir visual do 085 via litoral até o destino. Eco Delta Fox, Bonnie FR, no seu lado agora. O 04, 36, sob condições da 085 via litoral, reforça atingindo. No VNC, o 085 reportará atingido Eco Delta Fox. Delta Fox, informe se o chamado para ingressar no terminal de Ilhéus. Cinco minutos da presente, o Eco Delta Fox. Chamada de pouso, Eco Delta Fox. Catango Eco Delta Fox, informe seu estimado de pouso em ponto seguro. Nosso estimado de pouso, senhorita, será o 0545. 0545, copiado. Romeu Golf, livre estacionamento, chama para o táxi. No 73, chame Recife, 128.35. Recife, 128.35, 1973, obrigado, bom dia. Salvador, bom dia, tá 3520.000, pronto. 3520, bom dia, autorizado em linha decolar, 0, vento 120 graus, 89. Livre linha e decolar, pistão no 0, tá 3520. Quilo Romeu Oscar Controle. Serviço radar terminado 55 milhas, setor sudoeste. Salvador, Chamilha, Elze, 120, decimal 1. Decolou 46, controle 1208. controle Salvador, boa noite, outra 3520. Tan 3520, contato radar na decolagem, sobre a via Fuca para nível de voo 310. 310, na Fuca Aracaju. Delta Fox. Salvador, possibilidade da proa de Aracaju para o 3520? 3520 inicialmente eu vou e jamo. Jamo. Não vou funcionalizando, tá? Em ingresso no sistema 7, reposta na cabeceira alinhada e pronto. Eu vou fora. 120, sistema 8. Ato. De 520 autorizado, vá na Praia de Aracaju. Aracaju da presente, 3520, yeah. O Golfo autorizado a decolagem, vento 120 graus, aí com nós. Romeu Golf decolou 54, controle 1208. 54208, Romeu Golf. Salvador Chamilhéus em 120, decimal 1. Salvador, bom dia, Papá Romeu, Romeu, Romeu Golfo. Papá Romeu, Romeu, Romeu Golfo, contato a Rana Decolagem. Uber nível de voo 200 após 2000, voo Coral. 200 após 2000, do CP Coral, Romeu Golfo. Eu chamo em Recife, ano 2000, decimal 85. Romeu, Romeu, Romeu Golf, troca seu código para o 5506. Romeu, Romeu Golf, chame centro Recife em 128 decimal 35. Salvador, azul 9097, próximo ao ponto de espera do 10. 1097, autorizado a linha de colapso do 10. Vento 110 graus, 79. Vira a decolagem da 10 para o azul 9097. Azul 9097, decolou 08, controlamos 20, decimal 8. Decimal controle, número 208, Azul 9097. Azul 9097, contato para o radar na decolagem. Após 2000, vai direto leito em subida nível de voo 340. Após 2000, direto leito para o 340, Azul 9097.